2500, decola os 31 no controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, Jesus 500, né? Boa noite. 001, boa noite. Suba e mantenha o 320 saído, Dael. Dael 320, 5001. Azul 4959, autorizado, alinhagem de decolagem, pista no zero, vento 1 no 70, não, senhor. Autorizado, alinhagem 001 vento, na proa de Leda. Leda 500. Azul 4959, decola aos 35, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. Controle, boa noite, Azul do 4959, na Coral. 459, suba e mantenha 140 saída Coral. 140 na Coral 4959. T05, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 1285, 2545, boa noite, tá 3305. Grande Voador na 9962. Passei a interceptar pro mesmo prato. Afirmativo. Foi dona. Suíça para 2000, livre LS 9962. Lura 2000, metro e 16, por favor. Obrigado, 395 Indião, gente, o meio 16, lembra 24. Alô, Salvador, boa noite, voo no 134, na posição 2, quente da informação Alfa, solicita autorização para Maceió. Alô, 134, para Maceió, está autorizado nível 350. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Cuca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, prossegue a pêndulo 17, conforme. 50, 107 é o código, controle 1208. Para descida, 2224. 350, saída Pucra, transição Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda. É pela Upper Zulu 17, transponder 5017, o controle 120.8, voo 1134. Quanto já vai ficar reto? Chama quando pronto para o posto 02. Chamará, voo 1134. Boa noite. Espaço de carro, posição 62. 9973, livre posto de táxi. Livre de chama táxi. Negativo, boa na projetor. Projetor 001, no chame centro Recife, 1251, lanterna 13395. Centro, azul, 561. Ativo, chave centro, 1251, alterno 3395. 351, 3395, azul 500, boa noite. Tá, 9962, modifica na presente, está visual, cancela a função. Aqui na perna, perna base da unidade. 9962, regra de voo modificada agora aos 41. Prossiga em condições visuais e chame Torre Salvador 1895. 1895, da 9962. Controle de Salvador, passarei do 2224, informa na ponta de adesivo. Salvador, boa noite, da 9962. 9962, autorizado o sinal da 10, reposta ao sinal. Autorizado o sinal da 10, sinal para 9962. Área de 2224. Siga 2224, ponto de alto desse. Pessoal 0, correspondência para 4.000 pés, 1016. 4.000 pés, eu passo a área de 2224, eu ajusto no 0, eu nomeio, ciente da informação alta. 973, 2 a bordo, 4 horas e 30, alternando Guarulhos. 29 horas, alternando Guarulhos, 3 a bordo? 4:30, 2 a bordo, Guarulhos, campeão. Segue em frente, Indy Alpha, ponto de espera 7295, altímetro 1.000. Indy Alpha, ponto de espera 1295, federal 9973. 8868, reduzo para 2509. 2509. Zero, mas vai travar, tá 9962. Autorizado pouso, pista no 0, 9962, vento 160, grau 59. Zero, Qual é a posição? Alemanha 973 autorizado, alemanha tem. Alemanha no 0, será na 973. Sareiro 2224, para sequenciamento Vana Pro de Tuna, pista para 2000 pés, 2016, livre LF X-Ray. Autorizado Tuna, 1096, descida para 2000 pés, livre LF. Passarelo 2224, agradece. Paulo Salvador, boa noite, da 9962. Boa noite, 9962, prossegue via Alfa Juliette. Tá por meia dúzia no pátio principal. Alfa meia dúzia da 9964 principal. Viagem pronto geral, 9963. Autorizado a classe, geral 9963, vento 180, grau 59. Iniciando 9973. 64 velocidade de casa. Carido 2224, velocidade de casa. 2224, indicada de 2409. Quer ter mais próximo de tudo? Pode sim. Muito obrigado. Passarei 2224. Quer dizer. Bono 098, número 3, reduz para 2509. 250, bom, 1134, está pronto para o táxi, 88 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 37 minutos. 88 a bordo, alternando Salvador, confirma a autonomia? Autonomia 2 horas e 37 minutos. India Alpha, ponto de pera 118.95, altímetro 16, bom voo. India Alpha, ponto de pera da 1-0, com 1016, bom 1-1-3-4. É 2-4, mantém 1-9-0. 2-4. Controle 9973, poderia voar direto a Alefa? 973, autorizado, direto a Alefa. Salvador, boa noite. Boa 134, ponto de espera 10, próximo. Boa 134, autorizado. A linha de decolar, vento 1,80 graus, 59. A linha de decolar, boa 134, dá 10. Salvador, boa noite, o Rio 5972, na Bonte, 310, para 160. 972, identifique, chegada é Bonte, 370. Bonte, autorizado, procedimento 070, gente da alta. Autoriza Rio 5972, da presente Luna? Ativa é o número 4, pode voar pela na presente. Ok, muito obrigado, pela da presente, 0-7-0-9-7-2. Bom, 868, desça para 3, 1000 pés, reduz para 2, 1-0-9, bom, 868. 3000 em redução, 868. Quatro, decola 50, controle 120 do sinal 8. 1208, obrigado, bom trabalho. 2774, cliente da Alfa, autorização para Porto Seguro, nossa saída prevista, por gentileza. Puca, submantenha 350. 350 via Puca, voo 1134. O localizador já em contato visual com a pista controle passarela do 2224. Torre 2224, contate sinal do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. Contate sinal do procedimento, torre 1895, grato, boa noite. Noite com pouso. Obrigado. 1868, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste 90 no meia, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, responsabilizado. 2016, chama de estabilizado. Está 1-0, vento 1-8-0 graus 5-9. 1-8-0 com 0-5-9 e pouso na pista 1-0. Para informação, esteja no ILS, 2 minutos de externo, continue pouso baixo travado. Ciente, tem baixado travado. E o 5972, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 1-0-9-4-1-9-6-2. Federal 9973, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.260, Federal 9973. Panema 224. 24. Minuto para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha 190 e chame Aracaju, 120.3. 1203, obrigado. 1868, informa o tráfego que o precede a 7 milhas com 135 graus de speed em redução, com Alfa Tango 7B. Ok, então sim, essa devida restrição de velocidade a gente está um pouquinho alta. A gente já vai reduzir aqui. Azul 4959. Faça a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha 140 e chame Deus. 120 decimal 1. Deus, 1201, bora. Pois bom voo. Gol 1868. 1868, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 1118.9. Será 5. Gol 9098, desça para 2000 pés, ajustão 096, autorizado sinal de procedimento ILS-X2, a pistão 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no X-ray, gol 1098. 1098. Gol 1868, continua a aproximação, vai atualização em pouso. Azul 4107, boa noite. Via chegada mar e desça até o nível de voo 050, ajuste 10 no meia. 050, 90 no meia, via mar. É, compreendo ou libera a velocidade? Tem as restrições, número 4 na aproximação, azul 4107. Gol 1134, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Gol 1134. Ativo. Obrigado, bom trabalho. Chama a corretora para o posto na parte 3. Saulo, boa noite, passarei 2224, livrou? 2224, boa, prossegue via Alfa Juliette, vai para a remota 1-2 no parte principal. Alfa Juliette, remota 1-2 no parte principal, passarei. O SMEC é fundamento, por gentileza, no parte 3, o azul 2774. Livre, chama o Times 2774 da azul. Para. Repouso 868, vento 170 graus, 5 horas. estabilizando o X-ray igual no 098. 1098, completo sinal de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 95. 1868, sola 58, liga direita, chama 21 no 9 sol. Beleza, mais. Autorizado sinal de procedimento INS X-ray, a pista 10 passa pesada. 2000, sem restrições. Estabilizado em NSX-Ray 1908. Estou em Angu 1098, boa noite. Uma milha para cima. Estabilizado no X-Ray. 07, sem restrições de altitude, desce até 3 mil pés. Permanece ajuste. 3 mil sem restrição, 4107. Está livre na 1098. Solo Salvador Azul 2774 acionado, está com 38 ao bordo, alterna a vitória, 2 horas, 3 horas e meia de autonomia. Pronto pro táxi. Segue em frente, Engenho Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1.023. 23, senhora, segue em frente, ponto de espera 90, 14.895. Fala com a Juliette, eu vou antes, meu aí. 1868, segue passagem ao tráfego da TR à sua esquerda. E após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette pro 01 no Paz Principal. Paz Azul, Juliette 01. Chama estabilizado, pode apurar a Luna presente? Está direto, Luna, eu posso estabilizar. E o 5972. Obrigado, Luna presente, chama estabilizado. Torre Salvador, Portel, boa noite, azul 2774, ponto espera 90, ponto decolagem. 2774 autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento 180 graus 59. A linha decola de 2774. 1098, solo 01, liga direito, 219 solo. 219. 1098, prossegue de Alfa Juliette, vai pro 02 no parte principal. Alfa Juliette para o 2. Salvador está 3152. 131-52, oceano em expansão, via chegada a Mare, desça para 4.000 pés. Ajuste na 016. Via chegada a Mare, desce até 4.000, 016, da 3152. Dois em condições de voar, Itape? Afirmativo. Autorizado direto, Itape. São 3152. Azul 2774, decola 03, controle 1208. Obrigado, boa noite, 1208, Azul 2774. Dado final 90 e o 5972. E o 5972, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, Azul, obrigado, 5972. Azul 41107, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, depressão na 0, reforça estabilizado. 2.000 na 0 na 6, reportará X-Ray estabilizado. 0, vento 180, não segura. Livre o pouso, na 0, Rio 5972. 4, boa noite, contato radar, saída coral, submantenha 180, autorizado direto coral. Direto coral, obrigado, 2774. Boa noite, 3600, informação alfa. 3600, boa noite, chegada a Mari, desça para o 050, ajuste na 06. Na Mari, desça o 050, na 06, ajuste, OTAN 3600. 3600, autoriza direto, TAP. TAP, 3600. Estabilizou, Azul 4107. Azul 4107, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite, bom pouso. Oi, boa noite. Azul 4107 X-ray da 10. Azul 4107, continua a aproximação, vai autorização em pouso. Aguarda. 5972, solo 08, direito 219, solo. 5972, prossegue via Alfa, chamando do Gillette. Alfa. Corrigindo, prossegue Alfa Kilo, parte 3, a posição é 07 no parte 3 Rio. Ajuste na 0 no 6, autorizado final procedimento em ENS X-Ray, da pistão no 0, reposta estabilizado. Extra 2 mil pés, reposta estabilizado. Salvador, São 9164, saída da Alfa, boa noite. São 3164, boa noite, chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 0 no 6, autoriza direto e TAP. Direto e TAP, hotel 060, 9164. Batuno 07, vento 1, 70 graus, 5 na área, pouso, pistão 0. Deve pouso no 0, 407. 1723, boa noite, via chegada bom, desça até o nível de voo 070. Ajuste na 0 no 6. Alfa 390, Fortaleza. Super. Tem restrições a 3 mil, 7 e 10, 0, 9. Estou comprometido a sair da PUCA. Transição fronti, onde intercepta o pêndulo 19, conforme. Após a decolagem curva à esquerda, aciona 5027, controle no 208. Utilizando a Fortaleza 370, decolada 10. Momo, Proti, Apesuro 19, 5027, 120, 18, eu controlo. Está 9963. Procedimento correto, no próximo posto na 612. Confere. Justo na 0 no 6. 080 na Mara, 6212. São 3600, confirma velocidade indicada. 270, nosso conforme solicitado. São 9164, confirma velocidade indicada. Está com 302, reduzindo para 250 agora, fazendo uma tendência. Informa o tráfego que o precede a 12 horas a 9.9 milhas, é bus 320, tráfego que o precede com 270 de velocidade indicada. Paulo Salvador, azul 4107, livrou. Prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Lima no Pátio 3. Alfa Kilo 43 na 4 Lima, o azul 4107. 9164, reduza para 2309. 2309, 9164. Então 9164, desça até o nível de voo 080. Até o 080, 9164. Então 9164, autorizado a descer para 4.000 pés. 4.000 pés, descendo 9164. Voo 19723, desça para o nível de voo 050. 050, voo 7723. Sané 6212, desça para o nível de voo 060. 060, participa hoje. Controle Salvador, boa noite, Azul 6908, passando 200 AU no 50. Azul 6908, via chegada mar e desça até o nível de voo 070, ajuste na zero no meio. 070, chegada mar e ajuste 1-0-1-6, Azul 9608. 1-9723, reduza para 2309, número 4 na aproximação. Azul 1-9703. Só 3152, estabilizado. Afirmativo, estabilizado, 3152. Após o final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1895. São 3600, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 096, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0, reporte estabilizado. Desça 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, tá? 3600. O Sané 6212, reduza para 2309. Salvador, boa noite, está 3152. Está 3152, livre pouso, pistola 0, vento 1-0, lá 5 lados. Livre pouso na 1-0, está 3152. Vai bater, hein, Canemão? Essa série é foda. Você ainda tá bem, avião. Mantenha a fisiologia padrão. corrigiu 4.000 pés, tá? 9164. Tá 9164, sim. Mantenha 4.000, aguarde para descer. Aguardando. Tá 9164, reduza para 1809, tráfego informado, agora 7.6 dúzia de milhas, com 2.15 em redução, Airbus 320. Sim, reduzindo, 9164. 1723, reduza para 2009. Reduzimos 2009, o 1923. O Chané 6212, reduza para 2009, descida autorizada até o nível de voo 050. 050, 6212. Compre o perfil da saída Árvore Elefa. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5030, controle no 208. Ok, 1-8-0, conquista autorizada, decola da 1-0, direita, árvore, elefa, 5-0-3-0, transponder, 2-0-8-4-2-2-2-8. Propuxamento correto, chama quando pronto para o push. Usarei. 8, desça até o nível de voo 060. 060, azul, 6908. Controle, está 9164, confirmando, foi... 3.000 pés da mensagem foi pra gente? Afirmativo, TAM 9164 desça até 3.000 pés. 9164 até 3.000 pés. Romeu, okay, posição. Se tiver funcionamento, 9963, posição 7. Desculpa, posição 7. 9963, livre puxa, chame táxi. 9963. Salvador, gol 1868. PSX-8, apito 1-0, é só estabilizar. Contará estabilizar 9164, é 6-0. 8-68 para Aracaju, nível 230, está autorizado. Decola da 1-0, cumpre perfil da saída. Puca, chama Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5031 é o transponder, o controle é 208. 230 aprovado, Aracaju, decola da 10 esquerda, Pucajama, Aracaju. 5031 transponder, 1208 controle. Chamando aí. Bom, 9723, declaração para sequenciamento, mantenha a proa 215, limitado pelo localizador, desça até 3.000 pés. Certo, mantendo a proa. Para 3.000, detonação, até 2.000. Azul 6908, reduza para 2009. 2009, azul 6908. Confirmo livre pouso, vento 1-60, lá me avisando. Ainda atualizando o pouso a 90, 3-60. Bom, 9723, para o localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado, desça para 2.000 pés. Esquerda, 140, reporte estabilizado, ILS, X-Way, descendo para 2.000, bom, 973. Chané 6212, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, né, 212. Chané 6212. Curva direita na proa 060, aguarde o último vetor para o localizador. 060, aguardando, 6212. Azul 2774. 2473, passa a posição coral, serviço radar encerrado. Mantenha 1-8-0 e chame Liels. 1-2-0 decimal, 1. Liels, 1-2-0-1, bom prazer, boa noite. Boa noite, boa noite. Está estabilizado, está 9-1-4. Então 9164, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 3295, 9164. O Chanel 6212, para o localizador, curva direita para o 080, reporte estabilizado, desça para 2000 pés. Sistema 2080, reporta lá, 212. Azul 6908, retoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo localizador, desça até 3000 pés. Esquerda para o 020, limitada pelo localizador, descendo para 3000 pés, azul 6908. Salvador, TAM 9164, boa noite. TAM 9164, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Aguardando. Estabilizou no ILS, Bono 723, ó. Bono 723, complete sinal do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895. Chanel 6212, reduza para 1809, como que vai seguir um traço a meia dúzia de milhas, 1900 de ground speed, em redução, Boeing 737. Teste o traço reduzindo, a 6212 estabilizado. Agora transferir. Boa noite. Guardando. Do 2703, acione identificação. Identificou, informa também que temos a informação alfa. Azul 2713, contato radar, 74 milhas nordeste de Salvador, voe Ponce para interceptar a chegada Ponce, reporte para a descida, ajuste no 09. Ok, pro voe Ponce, então, chamaremos para a descida, acho que é 63, táxi autorizado à esquerda via Pátio e Índia, onde espera título 0, mantenha a posição, chame torre 1 no 8 decimal 95. Ajuste ao tinto no 0, 1 no 6. Alternativa é Salvador, PLB, autonomia, por gentileza? Claro, alternativa é Salvador, PLB, 1 no 24. 6908 para o localizador, curva direita, proa 075, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Direita, proa 075, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, azul 6908. Chanel 6212, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Reduzindo 18,95, obrigado, então, uma boa semana, boa noite. Somente, bom pouso. 227, liga direito, 219, chão. Direita 219, boa. Estabilizado, azul 6908. O 6908, sim, agora é transferência para todos. Pode dar transferência, azul 6908. Me fuso, ficha 10, já estou no 60, já me ajudando. Fazendo ponto, ficha 10, vou na 732, por aí. 3600, ingresso via Juliette, patino remota 13. Juliette, pationo remota 13. 3600. O Salvador 2228, pushback, saneamento. Estou chegando a 6212, passando externa, boa noite. Sente 6212, continua a aproximação, vai autorização em pouso. Guardando. Beck, temos um reembolso da TAM para estacionar na remota 13. Assim que o tráfego estacionar, será autorizado. Ok, então, só. Repetindo, após o tráfego está autorizado ou vai solicitar ainda? Eu chamo para autorizar. Ok, obrigado. Voo 1868, puxa acionamento no Uno. No Uno autorizado, chame táxi. Chama lei. 723, solo 30, livre direito, chama 219, soma. 219, boa. Tami Torre, 118, decimal 95, bom pôr. Torre 1895, boa noite, azul 6908. Boa noite. 26, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da taxa direta. Alfa, antes da Juliette, Luna 723. Cadê eu? Canal 0800, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Fazendo autorização de pouso, azul 6908. Canal 6212, solo 30, direito 1219, solo. 219, 6212, obrigado, boa noite, Bolsonaro.